Lagoa Sete Nordeste. Boa tarde, Gola 796. Pessoal, voo 2009. 08 Control, boa tarde, meu Deus. De controle Salvador, vou chamar minha 327, por favor. 3-5-2-4-1 de Colona Arbor. Sou de Salvador, bom dia, o Xerém é 331, passa 1500, Nadael Lida. Xenemia 331. Controle Osasco Brasileiro Grato, bom dia, Osasco. 308. Controle 9370, 9 Belém.